Eu era um Bartimeu, eu era um cego à beira do caminho, mendigando pão. Eu era um Lázaro, estava morto já fazia alguns dias, mas vi a ressurreição. Eu era tão triste como o pai do filho pródigo se sentiu ali, vendo seu filho longe. Eu também vi a felicidade sempre fugindo de mim. Eu era como Pedro nas horas mais difíceis da minha vida.